O pessoal do EPG? Vieram em quantos ônibus? Putz, acho que foi. Acho que foram três. A gente saiu no primeiro, né? Não vimos depois. Saiu, daí chegou mais um, mas tinha uma caçada. É. Daí tem mais um pessoal que veio de Varanda, né? Ah, é, o Varanda não passou. Ah, vocês saíram no centro. Ah, então deve ter tido mais. Tomara que a intenção não seja só ficar aqui, né? É. De preferência pra ocupar de novo. Ocupar de novo. Com certeza, eu pensei nisso. Eu só penso nisso, tem que ocupar de novo. Já que é o fim do luto. Sim. E a volta, a luta. Aham. Para Lá agora que eu vi. Ei, estão dando um monte lá. Estão dando um monte lá. Massa. Não, depois vai beber um bolinho agora. Posteridade. Mas isso. Você tá com o gravador? Vai fazer coisa pra rádio? Oi? Vai fazer coisa pra rádio? Pela má distribuição. Só não sei onde eu vou colar onde assim. Vai tapar? É, aqui eu não vou colar. Vou colar janela na casa. Carro da galera. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Olha que zaia. Nós estamos, através do Comitê Direitos Humanos, 29 de abril, e através do Ministério Público, montando um dossiê referente a todo o massacre do dia 29 de abril. Para isso, precisamos de depoimentos de quem participou. Nós precisamos de vídeos e de fotos. Acesse o site, tanto do Ministério Público quanto da sindicato, para ganhar o endereço do Ministério Público. Ou então, entre em contato com a PP Sindicato. Tá bom? Com os diretores da PP Sindicato, lá no outro sindical de vocês, independente.